O Ministério Público de Minas Gerais recomendou ao Corpo de Bombeiros que aplique sanções administrativas ao edifício Maria Júlia, localizado no centro de Governador Valadares, caso encontre irregularidades no sistema de combate a incêndio e pânico do imóvel. O edifício é comercial, possui 10 andares, 120 salas e fica em frente ao Fórum da Cidade. Uma apuração feita pela Promotoria de Justiça de Habitação e de Urbanismo de Governador Valadares teria constatado irregularidades desde 2012 no imóvel. Entretanto, as penalidades administrativas, que vão de advertência, multa e até interdição do edifício, não estariam sendo aplicadas pelo Corpo de Bombeiros. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.